Aí, aqui é Mano Thiago, Mano Cris, Ressurreição, Justiça Suprema. Nós é zica mesmo, ó. Fecha com nós. Isso mesmo, moleque. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, fortaleça a corrente. Pode crer, fecha com nós. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, fortaleça a corrente. Pode crer, fecha com nós. Nascido e criado no lado leste, nas ruas, envolvidos, arraigados com a luta, é nós que busca através da rima o despertar de mentes conscientes que acredita, evolui, escuta e nos entende. Porque quando se pende para o que é contrário, vive no engano, torna-se o elo fraco. Mas se está farto de olhar para o buraco e não ver o fundo, escuta as caixas, escuta os bumbos. Porque em cima da batida, a letra que liberta, coloca seus pés no chão, te deixa sempre alerta, é sem conversa. É nós que te desperta, sai do sono. Brecamos toda a ideia do inimigo e seus planos, escuta nós. Porque se a ideia tem conteúdo, é nossa voz. É nossa voz. É nossa voz. Então vem, fecha com nós. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, fortaleça a corrente. Pode crer, fecha com nós. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, fortaleça a corrente. Pode crer, fecha com nós. Cheguei pra somar e não pra dividir mais um elo da corrente. Pode crer, estou aqui. Levante as mãos pra cima, os mano, as mina, sintonia fina, sente a batida. Rompendo em fé, Joe. Eu vou que vou, cantando glória a Deus, aleluia ao meu Senhor. Jesus está voltando, Joe. Eu falo sério, saia do mono, coloca no estéreo, fortalecendo a corrente. Pode crer, aqui é nós. Escuta a nossa voz. Fecha com nós, Joe. Então vem, fecha com nós. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, fortaleça a corrente. Pode crer, fecha com nós. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, fortaleça a corrente. Pode crer, fecha com nós. Nós já cantamos, é Deus que tá. Questão de escolha, claro, vai ficar. Preste atenção, vou te convidar. Quer fechar com nós, então é só chegar. Se quer fechar com nós, então vem que vem. Deus não faz acepção, é de ninguém, ninguém. Tô ligado que cê é esperto e não fica marcando. Tô ligado que cê sabe do que nós tá falando. Tamo falando de um plano bom, mostrando caminho, salvação, não mosca não. Faça como Zaqueu, suba na árvore, fecha com Deus. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, fortaleça a corrente. Pode crer, fecha com nós. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, Joe. Fecha, fecha, fecha com nós, fortaleça a corrente. Pode crer, fecha com nós.